aceitar. Depois de te trair mais uma vez, depois de tudo que eu te fiz passar, te fiz chorar mais uma vez. Se ainda for capaz de se entregar, sem mágoa, sem guardar nenhum rancor, perdoa quem te pede pra voltar mais uma vez. Perdoa, por favor. Perdoar é ter que entrar em guerra com o próprio coração, brigar com a consciência, discutir com a razão, pra ver se vale a pena se arriscar mais uma vez. Teu olhar me deixa tão pequeno que eu não sei o que fazer. Te dou a minha cara, se quiser pode bater. De coração pra coração ainda amo você. Capaz de se entregar, sem mágoa, sem guardar nenhum rancor, perdoa quem te pede pra voltar mais uma vez. Perdoa, meu amor.